3304, Livre Pulso, vento 100 graus, me ajuda nós. Livre Pulso, 3304. O azul 4107, decola aos 11, controle 19, decimal 35. 935, claro. Controle, bom dia, o azul 4107. Azul 4107, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída da aerotransição de inércia. Real de inércia, gente. Country 191, contact USF Center 128, decimal 8, 133, decimal 25. 288, backup 3325, turn 3191, have a nice week, sir. Terminal de desvios, azul 4107. Afirmativo, portará. Azul 2, direita, 219, solo. 219. Estabilizado, rota aérea 2704. Esquerda, 160, vai reportar estabilizado. 3174, informo que para sequenciamento manterá presente proa, seu limite magnética 120 de cima, então 3174. Gente, vai manter a presente proa e o limite é magnética 120 de cima, 3174. Gente, já autorizado nível 040, então 3174. Até o 040, 3174. Okay, meeting 220. Go on the section 4, Daytona on the exertion, Salvador, the 935, on the 74. Salvador, bom dia, 754, go. Azul 4107, condição de voar autorizado, a direto da EL, azul 4107. Se mantém nível 050. Para o 50 na malha, o voo 754, sem da informação, Vitor. Tá 3174, autorizado R nave da 10, vista para 25010, NH1012, informo que o tráfego que eu precedo está passando pela Vitor 372 no momento, mantendo 12.000 pés, é um Charlie 208 da Força Aérea, mantendo um grau de speed de 120 nós. Sentido o tráfego, descendo 2500 pés, mantenha essa proa. Gente, vou ir na proa de Serra Vitor 368, após Serra Vitor 366, então 3174. Sim, Serra Vitor 368, depois 366, 3174, obrigado. Proa aérea 2704 estabilizou. Estabilizado, corrigindo a esquerda do corpo. Proa aérea 2704, complete final ILS, é o glide, summit 1 no 8.6. 118.6, tá claro? Afirmo. Afirmo, Glide? Afirmo. Ok, copiado. Controle o azul 4107. Solicita manter por 230 ou 240. 3234, sendo controle de saúde, não tem ninguém. Porte avistando, final pista 1-0. Mantendo 240, então, né? Certo. Na 3216, sua notificação, vou na prova de Mari para interceptar a chegada a Mari, desse mantém a nível 060. Proa Fala de Talhada pra gente, 3895. 234, cruzo 200 pra 170. Tá 3834, ação de identificação. Foi na prova de Mari para interceptar a chegada Mari. Deixa eu manter a nível 070. Mari 070, tá 3834. 2166 na escuta do controle Salvador. Positivo. Ciente, ação de identificação, autorizado a chegada a Mari. Deixa eu manter a nível 060, tá 3216. A mensagem foi cortada, pode repetir? Então, 3216, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 060. Chegada Mari, pro 060 e identificou o 3216. Radial 250 de Salvador, Renan me trouxe Mari, é 7, mantém a prova 240, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. 288-3325, obrigado, bom dia. É torre 119.35, torre 118.6, o transponder, acione o código 0133. Autorizado, Siri 040, da Gola 97, curva direita, saída Gole, Evão, pode direto. Transponder, possível, padrão 0123, motor 6793, 1586, copiou o Quebec Serra. Capatão, Quebec Serra, ratificando o transponder por o 0123, correto, chame a torre para acionamento e táxi, o ajuste 1011. Paulo Salvador, boa tarde, objeto 6741, centro da Vitor, cópia, Guarulhos, 340. Objeto 6741, Guarulhos, 340, aguarde coordenação. A saída seria da El? Saída Gola e transição Gonza. Gola e Gonza, grato. Escuta. Está reduzindo para 250, estamos agora com 280. Gente, reduza para 230, nós estamos 3216. Redução 230. 3174 estabilizado, RNAV da 10. Tá, 3174, completo final, RNAV. 7 milhas para o Serra Vitor 372. Redução para aproximação, chame torre 118.6. Torre 118.6, 3174, obrigado. Controle Salvador, bom dia, objeto 6721, cruz 170 para 150 com a informação Victor. Objeto 6721, ação de identificação, autorizado a chegada Mari, desce mantém a nível 080. Chegada Mari, descendo para 080, 6721. 3834, redução de velocidade para 2509. Passando Serra Vitor 366. 3174, continua a aproximação e forma avistando o final, pistão 0. Forma avistando 3174. 70 na proa de arma, forma descida 3566. 366, gol no 754. 366-754. Paulo Azul 9, táxi esquerda, parte militar, vamos estacionar a frequência livre, Força Aérea 2704. 4. Oh, Mike Bravo, papá. Papá, Mike Bravo, papá, pra cima. Ele tá 12 milhas, 6 minutos fora, pra transferência pra torre. Tá na rádio 036, agora só. Seguinte, está visual com aeródromo Mike Bravo Papá? Afirmativo. Prossiga na prova da rotatória Mike Bravo Papá, mantenha-se em condições visuais. Chame Torre Salvador 118.6 para engraçar o circuito de tráfego. Poder confirmar a frequência, só? 118.6, Torre Salvador, Mike Bravo Papá. 118.6, Salvador. Aurora do Gol 1941, da 70 milhas, da exclusão que temos para o 190. Bono 941, nacional identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém a nível 090. Para 090, repito. Bono 754, descer para 2 de peça. Bono 754, autorizado a aviso 366, desça para 2500 pés, QNH 10111, reporte estabilizado final em nave. 2500, reporte estabilizado 754. Na 3216, vou indo para o ADIPAP, desça para nível 050. 050, 3216. Na 3834, vou indo para o ADIPAP, desça para nível 060. Entrei em contato, podia confirmar com 3834? 3834, desse mantém a nível 060. 060, 3834. Objeto 6721, uniforme de cada. 270, 6721. Sim, pode ser direto para o pátio 3, Oscar. Bravo, papá. Estou 5 minutos fora aí. Fiquei 6. 3174, visual. 6174, você enche e pousa pista 10, cheque trem, vento 100 graus, 8 anos. Livre pouso, pista 10, baixou e travou. 3174. Boa noite. Mas o 4050 com a esquerda na proa, não é? Descobre na proa 1090, 4107. Objeto 672, uniforme de cada. Reduzindo para 250 mais. Gente. 250 para 6721? Reduz a velocidade para 2209, objeto 6721, informo que é o número 5 para Pão Salvador. Ok, reduzindo 220, 6721. 3834, redução de velocidade para 2009. 200, 3834. Tá, 3216, reautorizado, nível 040. 040, 3216. Tá, 3216, informo que o tráfego que o precede está 7 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 220 nós, é um bando de gol. Gente, está reduzindo, 3216. Pronto, confirma se aeródromo tem chuva. 082. Informação de operações na nossa posição agora de 1 hora, 2.0 milhas no rumo sudoeste da companhia, 2.0260 para 3.0. Bono 941, reautorizado a nível 070. 070, gol. Bono 941. 129, solo. À direita, solo 129, 3174. Sua frente está mantendo o grau de speed 2109. 7-3-1-3-4. 4107, suba a nível de 340, 4107. Ajustando 091, reporte estabilizado, RNAV da 10, tá 3216. Para 2500, ajustado 10 no 2, vai reportar estabilizado, tá 3216, reduzindo. O tá 3834, opositar, pode manter a proa para espaçar do tráfego à frente? Afirmo, tá 3834, manter a proa, vai realizar RNAV ou ILS sem o glide? ILS sem o glide. Gente, manter a presente proa limitado pelo curso do localizador, desça para nível 040, tá 3834. 040, limitado ao localizador, 3834. 941, vou fazer o RNAV. Sábado, faz mais uma vez, 9741, ciente, após etapa, será autorizado a RNAV. Ciente, 941. 6721, reautorizado nível 050. Reautorizado 050, 6721. Ciente, o objeto 6721 para sequenciamento, manterá presente proa, limitado pelo cruzo localizador. Ciente, na presente proa até o localizador, 6721. Redução está autorizada presente aí cruzar pra, direto pro pátio 3, passando por trás da galera da Tânica taxiando na alfa da visão. Chamativa visão. Ok, entendido que está autorizado o cruzamento, estou direto no pátio 3 por trás da aeronave da Tânica. Mãe, que bravo, papo. Chamativo, informe do solo, pátio 3, vento 080 graus, meia dúzia mais. Papá, chamada no solo. Direto 3834. Nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista no zero, saída gole, transição gonza, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder 5051. 360, capina, Upper Whisky 58, gole gonza, separada 10, curva à direita, 119, 35, 5051, azul 401. Azul 4061, correto, chame quando pronto, portão 9. São 3834 para o localizador, direita proa 090, desa para 2000, ajustando 10, 11, responsabilizado. 2011, reportará o 3834. Direita proa 090, são 3834. 090, tá voando, 3834. Objeto 6721, desse mantém a nível 040. Para 040, 6721. ONU 941, desse mantém a nível 050. Para 050, 941. Salvador, bom dia, 4082 da Azul, formação Vitor. Tá 3234, falam que o tráfego que eu precede está a meia dúzia de milhas da sua frente, mantendo o grau de speed de 130, nós é o erro da companhia. Operações, Salvador. Azul 4082, aciona identificação, autorizado chegar da mar e desse mantém a nível 060. Confirma, a mensagem foi para 4082 da Azul? Azul 4082, desça para nível 060. É, 060 na, no perfil da descida, Azul 4062, 4082. Operações ao solo Salvador, prossiga. Cheque rádio 5/5. Ok. Na nível 060, azul 4082. Reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo 250, azul 4082. Serra. Decolagem imediata, livre vento 100 graus, 5 nós, Serra. Lachame Toyono no 8.6. 8.6. 5040, 6721. Objeto 6721 para o localizador, direita pela 080, desça para 2000 pés, ajustando 011. Informo que agora tem chuva leve sobre o campo. Ok, ciente, direita 080 para o localizer, decepador mil pés, 6721. Alô, Salvador, boa tarde, são 3566. 4. Bruno 754, boa tarde, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 754. 3216, cheque trem livre pulso, pistolo 0, vento 080 graus, 8 nós. Temos uma chuva agora na vertical. Está baixado e está autorizado para os 3306. É 8, desça para nível 040, Golno 941. 040, 368, Golno 941. Controle, boa tarde, Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Contato radar na decolagem, saída gole, solo nível 040. 040, gole, Bono 941, redução de velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, voo 9841. Da 3834, chame torre 1 no 8.6. já autorizado nível 050. 050, 4089. Azul 4082, informe de cada. 250. 250? Afirmativo. 250 nós. Tente, reduz a velocidade para 200 nós. Azul 4082, informo que é o número 5 para Porto Salvador. Ah, mínima 210, senhora. Sim, então manterá presente proa para sequenciamento. Limitado pelo CUSO localizador, azul 4082. Está mantendo a presente PRO limitado pelo LOC, reduzido para 210 nós, 4082, desce 5.000. Voo 1941, autorizado Serra Victor 368, desça para 2500 pés, ajustando 011, reposto estabilizado, final RNAV. Passando 2500, na 368, informará estabilizado o voo no 941. Objeto 6721, completo sinal ILS, o Gladys chama em torre 1 no 8.6. 186, 6721. Serra, aproveitar para o Quilo, Quebec Serra, autorizado, direto Siri. Tá. 741, ponto, espera ponto. 6741, se a gente mantém a posição. Já será. À sua frente, mantendo o grau de speed de 1970 nós. Reduzindo, gol, no 941. Faça um 360 pela esquerda da presente posição para descer ao nível 050, azul 4082. 360 pela esquerda na posição, descendo para 5.482. Juliette, portão 8. Juliette 8 ou 754? 3216 vai seguir o tráfego da Gol, seu portal 10. 10 no meio. Azul 4061, coordena equipe de solo, após tráfego da TAM passar sua retaguarda, livre o push e chame táxi. Após o TAM passar, está livre o push e chame táxi 401. 2655, tem um voo. Vento 209, solo. 209, obrigado. 7721, em pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 mais. 7, autorizado, pouso, objeto 6721. 19, decimal 35, 3660. Desafio de 4070. Salvador, TAM 3660. 8372, completo sinal, em nave, torre 1, no 8, decimal 6. 86. 2 Salvador, TAM 3660. 3660, ação de identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 060. Autorizado Mari, no ideal, desce para o 060, TAM 3660, solicita a procedimento da RNAV, desce no 0. Depois de TAP, será coordenado a 3660.�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Azul 4082, autorizado ILS, o Blade Down no zero, desça para 2000 pés, ajustando 011, reporte estabilizado. Desce para 2000, e estado 1011, autorizado ILS, tem Glide, chama estabilizado, Azul 4082. Azul 4082, está cruzando agora o nível 095, tem condições de prosseguir? Afirmativo, tem condições. Ambiente, redução de velocidade para 1809, Azul 4082. 180, 4082. 6721, no solo aos 36, direita, 129 só. 6-2-1, 2-9. 0 Autorizado 0-5-0, tá 35-6-6 7-40, Quebec Serra, plano modificado, zona 537, mantém-se em condições visuais, nível 045. Salvador, boa tarde, objeto 6721, livrou a pista. 6721, boa tarde, chame antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Tem que chamar antes da Juliette, 6721. 82. Acordação é o 04? Positivo, 04. Ah, não tem ninguém aqui não, hein? Estão chegando. A3566, confirme, vai realizar RNAV da 1-0 e LS o Glide. RNAV da 1-0. Esse é a 3566, autorizado lá na Prova Serra Vitor 368, desça para nível 050, tá 3566. Autorizado para o Serra Vitor 368, descendo para 050, tá 3566. Salvador, voo 600, informação X-Ray. Voo 600, ação de notificação, autorizado, chegada a Mari, desse manter a nível 070. 070 na Mari, 600. Aos 38, controle 19935. 19935, 6741, para trás. 3304, cópia. Cópia. 304 Brasília, nível 360 autorizado, via Pesulou no 7, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole, transição UFITO, controle 119-35, código transponder 5535. Autorizado com o fone 360 Brasília, Pesulou no 7, decolada no 0, direita, gole, transição UFITO, 1935, controle 5535. Correto, chame pelo acionamento, 3304. Esse é o Glide, meia dúzia de milhas para o marcador externo, chama agora a Torre 1 no 8.6. 86, 4082, bom. Salvador, está 3566 para desvio? Está 3566, informa a proa. Proa 1, 2, 5, aproximadamente 25 milhas. 082 da Azul, está 10 milhas, baixo trovão. Tá 3660, redução de velocidade para 2509. Reduzindo 2.50 para 3660. Voo no 600, redução de velocidade para 2509. 2509, 600. Tudo 4.30, confirma. 2, continua a aproximação, vai retornação de pouso. Guardando 4082. O 941 no seu solo aos 40, chame 129 à direita, solo 129. Embarcando o WebJet, já paramos para o WebSense, depois prossegue para o ponto de zero, down no 0186, obrigado. Bom domingo. Solo Salvador, gol 941, livrou. Gol no 941, no taxi via Alfa, chame antes da taxi Juliette. Alfa.